Romeu Bravo, Alfa Tango, bom dia, sem identificação. Bravo, Alfa Tango, contato radar, 73 milhas nordeste do VR de Salvador, mantenha o nível 080, voa Coralda presente. Bravo, Alfa Tango. Salvador, bom dia, trânsito 3520 para Aracaju, sim, para Juliette, autorização de tráfego. Dia 3520, Juliette, correta. O 190 tem aprovado, Aracaju, pronto, cópia. Pronto, cópia, trânsito 3520. 3520 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190, decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após Aracaju, controle 120 decimal 8, transponder 5474, TAN 3520. Autorizado Aracaju no 190, decola da 10, curva direita Puca, Jamu direto Aracaju, 120 decimal 8, 5474, TAN 3520. Correto, senhor. Somente curva à esquerda após decolagem, pistão zero. Portão 4, chame quanto para pushback acionamento, perdão. Curva esquerda após a decolagem. Chamará para o push, então 3520. Solo Salvador, Altan, Mike Alpha Whisky. Mike Alpha Whisky, prossiga. Mike Alpha Whisky na ponte 7, autorização para giro de motor, 5 minutos em marcha lenta, já coordenado com a infra-aero. Confirme somente o Whisky Portão 07 do porte principal. Positivo. Pátio principal, portão 7. Copiado. Mike Alpha Whisky, consciente de giro de motores, ajuste no 0 no 9. Chame a término. Alpha Whisky, chama lá no término. Torre Salvador, muito bom dia. Gol no 8, gol no 7, consciente da Índia. Solicita 380 Guarulhos, posição de número 3. O 7, informação em curso é a Juliette. Bom dia, 360 tem aprovado para Guarulhos. Senhor, o senhor está pronto para a Copa? Positivo, professor. Gol 807, autorizado para a Sierra Brava, Golfo Romeo, nível de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, em Bridge intercepta para o Zulu 1-6, voa até Bravo até o Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 1-2-0, decimal 8, aciona 5502, gol no 8 no 7.